Só um minuto, Natal, já tem o 370, prepara a subida Pucas e Par, só um minuto. Pucas e Par. Webjet 6723 para o táxi, com 167, 4 horas, recife. Ninguém Alfa, com espera torre 118.6, ajuste 1-0, 1-2, tem um bom voo e boa tarde, Web 6723. 8612, muito obrigado, bom serviço. M210, desce a 3.000 pés, ajuste no 012. 3.012, 6210. Para cópia. Salva voo 906, para posicionamento, parte 3. Parte 3, o voo 906 está livre, chame táxi. Autorizado, vai apontar para o táxi, voo 906. Gol, 1924, número 10, pushback, acionamento. Observando a finalização do pushback do bang da companhia, vai chamar para o táxi dentro de alguns instantes, sem interferir com o mesmo, está livre, chame táxi. Gol, 1924. Coordenação pessoal de solo, está livre, chamada para o táxi. Controle Salvador, boa tarde, trip 5626 com informação, Victor. Trip 5626, ação de identificação. Foi na proa da posição Bonf, chegada Bonf, chamada de descida. Identificou proa de Bonf, 5626. Trip 5595 autorizada, final no zero. Autoridade LS, LAR 5. 374 horas, alterna Fortaleza. Decolado 243, na minha escuta, curva à esquerda, de imediato para o cruzamento do campo, reporta e cruzando o campo no ponto médio. Bom, boa tarde. Obrigado, 012, táxi de Apacho e Alfa. Espera 286. Ponto médio, no ponto médio, Alfa Vitor Juliette. No ponto médio, Alfa Juliette. Juliette, cruzando o campo. Sim, visual, mantendo mil pés, mantendo o setor nordeste, aguardando para prosseguir no corredor forte, o Alfredo Juliette. E 489, gente da informação Victor, autorização para a vitória da conquista. Número 3 para a cópia, trip aguarde. Agora o campo, livre decolagem 140 com 10. Copio livre decolagem, cabeceira 1-0, mensa 2-3, iniciando. Perda na subida Pucas, transição Zipar. Aciona o transponder 5443, controle 120, decimal 8. 670 autorizado, decolada 10 com a esquerda, Pucas Zipar. Aperturou na 0 aerovia, 5443, 208, controle. São 11, chame pronto, Gol 600. 11, vai reportar. O Leste está livre, o Gol 924 está livre, iniciar, chame táxi. Juliette mantendo 3 milhas afastado do eixo da decolagem da 1-0, pode prosseguir em corredor forte, aguardando transferência de comunicações. Uma informação Victor, 360 para o Galeão. 360, aguarde número 3, gol 394, prepare a subida da El. Subida da El, gol 394. 924, 1-10, está livre, chame táxi. Decolados 46, controle 19, correção 120.8, controle, bom voo. 208, boa. Uma cópia. Voa 954, próximo ponto de espera, dona 0, próximo para detonar. Mantenha o ponto de espera, voa 954. Análise. O alfabeto Juliette transfira controle 120.8, bom voo. Oi Salvador, boa tarde, 555-95, duas milhas de cima, não se escuta. Alfa Vida Juliette, copiou a torre? MD-08, Alfa Vida Juliette, grata, tá retorno. 555-95, ciente, repórter septano estabilizado na final. Caramba. Cidade de Jota, presente de voar um direto Froti, uma coordenação com o Fiat Recife direto a Pucu. Vou tentar a coordenação, aguarde. Oh, muito obrigado. Controladora TAN 3805, pushback acionamento no 2. 7 no 02, aguarde alguns instantes para iniciar o TAN 3805. Estou com o Boeing, já vai iniciar o táxi no parte 3. Aguarde a passagem do mesmo retaguarda. Coordenando TAN 3805. O 924 na escuta, solo. O 924. Quer ser autorizado no 10, se eu iniciar? Firmo, tá iniciando agora. Deixa-me táxi. Só tô aguardando o finger sair aqui. O pessoal da Infraero. Quem? 5489, cópia, Vitória da Conquista. A tempo para cima. 5489, Vitória da Conquista, nível 200, está autorizado, direto, decola da 10 com curva direita, após a decolagem, na subida Arbor. Após, vai prosseguir direto Elefa, após Elefa, prossegue direto Vitória da Conquista, aciona transponder 5462, controle 120, decimal 8. 595, avistado, pouso autorizado, 140 com 10. Ok, 140 com 10, nível pouso, pode travar a tripo. Darbo, após Elefa, Elefa direto Vitória da Conquista, 5462 no transponder, 1208 é o ponto de saída, o trip 5489. Parece no pátio 3, chame pronto, trip 5489. Camarada. Solo Gol 806 para o táxi, temos 1027 a bordo, autonomia de 2 horas e 10 até na Recife. Pátio 3, pátio principal, segunda direita via Indy Alpha com espera 2186, ajuste no 0 no 2, então vou e boa tarde, Gol 806. Pátio 3, principal, Índia e Alfa, ponto de 1012 ajustes, 1806. No 394, pronto, cobra. Pode pra cobra, vou no 394. 394, Galeão, nível 3620, está autorizado, aerovia Perizulu 10 até ex-map, Eco Serra, Mike Alfa Papá, após conforme a rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. Onde em Bridge intercepta o Pesulo 10 e prossegue conforme o plano, aciona 5442, controle 120, decimal 8. Frente, 360 para o Galeão, Pesulo 10, até SMAP, depois a rota, decola 10 direita, da El, Leda, Bridge, Pesulo 10, 5442, 102. 208 é o controle, com Polo 394. Polo 394, portão 7, chame pronto, pushback. Agora pronto, pushback, Polo 394. Rota 3805 após o gol está autorizado? Não ativo, está passando agora a sua retaguarda, mais uns 15 segundos após, está livre iniciar, está 3805, chame táxi. Vamos lá, táxi 3805. Trip 5626. Na escuta, prossiga. Oi, Pelô. Pelô na proa, 5626. Jet 6723, voe a Buco. Está presente a Buco, muito obrigado, senhor. 6723. Estabilizou, 2 de julho à vista, Sané 6210. 210, final, torre 186. Oi, obrigado. Tarde, torre, Oxané 6210, final. Outra aproximação, informaria que está livre, Bang da Gol, início da colagem. 163, Oxané 6210. certo? No 7, conforto, livre decolagem, pista no 0, 1 a 4, 0 graus, com 10 nós. Salvador, boa noite, 06, ponto de espera no 0, pronto. Gente, mantendo o ponto de espera no 1, 8, 06. Posição 05. Alfa, aquilo para 05, 5595. Só alugou no Minha 00 no Onge, espeque atinamento. Alugou no Minha 00? Ele mesmo. Gente, coordenação texto do solo após o início do táxi do Bang da Companhia Retaguarda. Está livre após e chame táxi, gol no Minha 00. Minha 00 após o gol, a gente via. Quase decolado agora, os 53, controle 120, 120, decimal 8, controle, bom voo. Obrigado, controle 120, 84. Falou, Salvador, o gol 1924 pro táxi. 154 a bordo, 2 horas e 15 autonomia alterna, Salvador. 1-9-7-5-4 Houston 0-1-2, então bom voo, boa tarde, gol 9-2-4-1. Gente, bate o India e Alfa 18-6, dúvida, a torre, até daqui a pouco, gol 9-2-4. Taxa 3805, 172 a bordo, com 3 horas e 50, alternando o galeão. A direita, India e Alfa, número 2 no ponto de espera, torre 3806, Houston 0-1-2, então bom voo, boa tarde, tanto 3805. Alfa 286, uma boa tarde. Para o pushback de acionamento, Bora 394, para no 7. Gol no 394, está no portão 7. 07, agora está autorizado, chame táxi, gol no 394. Chama na táxi, o gol no 394, autorizado. Controle Salvador, o trip 5626 para descida. Trip 5626, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. 4 mil, 10, 12, 5626. Tarde, solo, Oxané 6210, lembrando na sua escuta. Tarde 6210 do Oxané, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, reportaremos. Zero meia, pista livre, pouso autorizado, correção, decolagem autorizada, 140 com 10. Decolagem, pista no zero, boa noite, 06. No localizador avistando 6320. 6320, final, torre 186. 186, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, achando 6320. Torre aproximação, aguardando autorização para o pouso, 6320. 0. 806, decolada 56, controle 19, fecha 120.8, bom voo. 208, 206. Boa tarde, é o voo 333, autorização São Paulo, por gentileza. Boa noite, 06, decolada na sua escuta. Noite 06, sobe para o 230, contato radar, vigilância, saída PUC. 230 na PUC, 806. 0 Xané, pouso autorizado, venha turno 40 graus com 10 nós. Ok, livre pouso, Xané 6320. Pule livre acionar, chame táxi. Pronto, 3805, mantendo ponto de espera. Gente, aguardando o tráfego na aproximação, após o tráfego, a linha mantém. E após a Xané, a linha mantém, 3805. Segue Juliette, portão 04, Oxina 62, 10. Juliette para o 04, 62, 10. Para o táxi 600 da Gol, 102 de abordo, tem 2,39 de autonomia, tem na Maceió. Gente, o Gol 600, táxi autorizado. Até o través do portão 09, aguardando o táxi do banho da companhia para prosseguir. Ok. Vai, seguiu o tráfego da companhia, o Golo 600. Táxi, Vitorinho da Juliette. Utilizado táxi, Júlio, reporte para ingresso. Utilizado táxi, reporte para ingresso, Juliette. Táxi autorizado via parte principal Índia e Alfa. Ponto espera torre 118-6, ajuste no 011-1011. Tenha um bom voo e boa tarde, o Gono 394. Parte Índia Alfa, ponto espera 118-6, correioso. Obrigado, tenha uma boa tarde, Gono 394. E ao invés de curvar à esquerda para o cruzamento do campo, curvar à direita e mantendo a proa norte e após prosseguir setor nordeste e corredor forte. 626 chame táxi. 7 camarada 2262. 600 segue o banho da companhia. Ponte espera via Indy Alpha, ponte espera 2186, ajuste no 012, tem um bom voo. E boa tarde, voo no 600. Gente, obrigado. Tá fazendo um pequeno desvio à direita aqui da proa de Pelô para evitar formações. Gente, desça para 2000 pés, está autorizado a sinal no 0, 5626. Para 2000, autorizado a final o 5626. Boa tarde. O 333, copia. 333, copia. 333, está autorizado São Paulo Congonhas, nível 3620, aerovia Perizulu 16, Perizulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia Vitor Índia, após conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, onde em Bridge intercepta Perizulu 16 e sai conforme o plano. Aciona 5463, controle 120.8. Gente, autorizado 360 para São Paulo via Upper Zulu 16. Decolada S, Upper Adjeita. Da El, Leda Bridge vai interceptar a Upper Zulu 16. 5463-1208. Voo 1333. Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto Trive e após conforme rótulo. Positivo, Zulu 16, Belo Horizonte Trive. Sala Salvador, Xané 6320, livrou na sua escuta. Zulu 333, o cotejamento foi correto no 03, chame pronto, pushback. Pode estar lá, obrigado. Na 6320, boa tarde, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, o 6320. Antecipação com o Charlie C50 que decolou à frente. Afirma, Juliette. 120 com 10 livre de decolagem, o Victor e a Juliette. Quer falar, hein? Juliette ou... Tarde, até já. Boa tarde. Agente na informação Victor, TAM 3218, copia o 370. 370, prossiga. Autorizado, TAM 3218, Fortaleza, nível 370, via Perizulu 19. Decola da pistão no zero após a decolagem curva esquerda na subida Momo, transição Froti. Aciona transponder 5460, controle 120, decimal 8. 370 aprovado, Fortaleza, Perizulu 19, Momo Froti, decolada 10, primeira curva esquerda, 5460, 1208. Tanto 120 graus com 10-9 de decolagem. Precisando de decolagem com 924. Copiou a transição? Eu já disse, senhor. Momo Front. Ah, na perna do vento da 17. Viu, Matheus? Tá, já foi ultrapassado. Corredor Axé, controle 120.8. O Vitor ainda Juliette. 128, Juliette. Torre Índia, Nova Emeralda, tá para o cruzamento do eixo da 10. Ei, pode prosseguir já com Proa Nordeste, o Vitor, o Índia, Nova Emeralda, aguardando, na minha escuta, Proa Nordeste, aguardando transferência de comunicações, mil pés. Autorizado, Proa Nordeste, aguardando transferência, o Índia, Nova Emeralda. Da Juliette, hoje, na 6320. Aguardar. Se mantém as condições visuais, é forte para da base. Mantenha condições visuais, é para a fora da barra, Vitor Índia Juliette. P5626, complete final, chame torre no 186. 186, 5626, obrigado, boa tarde. O 1806, Centro Recife, 12545, alterno 2685. É 52545, alterno 2685, 1806. Ciente, 5626. 1394, além da decolagem imediata, separada? Sem parar no Golo 394. Autorizado além da decolagem, vento 130 com 10, imediato. Autorizado além da decolagem imediata, Golo 394. 35489, chame táxi. Senhor e senhor, mil pés de Juliette. Controle Salvador, muito boa tarde, Golo 924, decola Puca, transição Aracaju, se escuta. O 924, sobe para o 350, vigilância radar. 350, sobe vigilância, Golo 924. Colega da Passaredo, vai para o 13, aqui na 63, aí vai. Torre de Salvador, é o 600, ponto de espera, é da 90, pronto, pessoal, com a aeronave na final. Gente, mantém o ponto de espera, o Golo 1600. Zero. 924, não escuta a torre? Na Ribeirão Alfa, transfira controle 120.8, corredor forte, bom voo. Controle no 120, decimal 8 para o Índia, na Ribeirão Alfa, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, o Papa Romeu de Ribeirão Alfa, decolado da 17. De Ribeirão Alfa, mantém as condições visuais na minha escuta. Mantendo condições visuais na escuta do controle, o Índia na Nova Alfa. O 6 decola, 1208 é o controle, 120.1208, 1394. O Alf passar Vitor Juliette, parada grátis, corredor forte. Sou Vitor Juliette, corredor forte, em condições visuais, reporte rotatório. Retornará a rotatória pelos corredores, volta Vitor Juliette. B5489 com 45 a bordo, 4 horas de autonomia e alterna Salvador. Parte 3, pois parte principal, segunda direita via Indy Alpha. Quando pronto, torre 1186, ajuste no 011, 1011. Então bom voo e boa tarde, 35489. Boa tarde, 5489. 2262. Bruno 600 ali, mantém, cabeceiro no zero. Sim, mantém 00. Solo Salvador, bom dia, TAP 3193, sente informação, Vitor, autorização Galeão. TAP 3193, Galeão, aguarde cópia, só um minuto, prepara a subida da AEL. Prepara a AEL, 3193. Salvador, boa tarde, o TRIP 5626, taxiway Alpha. Sente, boa, o TRIP 5626 via Alpha após Kilo. Até o pátio 3, posição prevista 05 do pátio 3. Quilo, pátio 3 para 05, 5626. 0, o vento 1 no 40 graus, com no 0 nós. Iniciando, vou no meio 00. Rotatória para evitar o tráfego do Rota Luta Juliette. Eu achava melhor não, eu mantei a linha do litoral. Nossa vai cruzar bem na frente dele. Os 262 passareiro. Ativa ali, mantém 262. Indy November Alpha, atenção para 1.500 pés. Então. É, então suba, 1.500 pés. Ele está mantendo pela minha indicação 1.200 agora. Ah, tá ciente. Mas. Então vai manter aqui a proa do. Vai pegar a proa do litoral e sobrevoo sobre o mar para evitar o tráfego, ok? Ok, está à sua esquerda agora, 11 horas. CNT, porém não visual com mesmo. Vitor Juliette, direto rotatória agora, direita rotatória. Direto rotatória, Juliette. Atravessa da barra, o Vitor e a Juliette. Vitor Juliette, frequência livre. Frequência livre, Juliette. Controle 1924 da Gol. Não escuta. É, transfere para o centro? Não, daqui a pouco ele informa a transferir. Ah, obrigado. Há possibilidade de aprovar a Maceió da presente? Vou questionar o centro, só um momento. Obrigado. Salvador, Gol 1600. 600 da Gol, sobe o 370, vigilância, radar. 370, vigilância, 600. 3805 da TAM, centro Recife, 1288, 1260. Recife, 1288, 1260, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle, o Índia November Alpha já tem superado o tráfego do Alpha Vitor Juliette. Ei, positivo. Se desejar, pode manter 1500 pés no corredor. Inicialmente mantém 1.000 pés, mais pra frente solicita ascensão para 2.500 pés para treinamento, ok? Gente, reporte livrando no 1.000 pés. Gente. O 924 direto Maceió, agora chama Centro Recife, 12545, alternativa 2685. Gente, agora Recife 2545, alterna 2685, vai aprovar Maceió, agora o 924. 3-3. Direto Conquista, o tripa 5489. Gente. 93, Galeão, nível 3, 80, está autorizado. Aerovia Pesulo 10, até ESMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá. Após, conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita após a decolagem na subida da AEL, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona transponder 5467. Controle 120 decimal 8. Autorizado Galeão nível 380, Alfa Perzulu no 06 Mapa. Decolando a 10 Natael.